No rancho de vovô Walton, as primeiras pétalas germinavam nos ebelismos e o pequeno Wilbur, infanto saltitante, mamava sua mamadeira totoso entre os alabardos. Wilbur estava sozinho, pois ninguém gostava dele. Olá, Orvalho! Olá, Wilbur! Olá, Alcovieiras! Olá, Wilbur! Olá, Marco Antônio! Wilbur! Ficou na fita. Que hora, hein? E a mais absoluta tranquilidade imperava até que... Tcharam! O primitivo doutor Enéia das cavernas deixou o hospital sem bater cartão e baixou no rancho sem mais nem menos, decidido a atazanar o eleitorado local. Meu nome é Enéia! Wilbur se espantou com a escabrosa imagem daquele ser anão raquítico escondido na própria barba e humildemente ofereceu calmantes ao lunático. Xiii, Wilbur! A vaca foi pro brejo! Ah, depois nós quis atolar ela! Quer maracujina, quer? Mas os Enéia só tomam Lexotan! As autoridades são fracas! Os empresários borrabotas, os eleitorados microcéfalos e apedeutas. Sou transtornado. Meu nome é Enéia. E de mal com a vida, doutor Enéia tomou o rancho seguido pelo exército de Hitler com a suástica e jogou uma granada sobre Wilbur em detrimento dos pacientes que o aguardavam na sala de cirurgia. Chamando o doutor Enéia. Saí para almoçar o mundo. Meu nome é Geleia. Juntando os pedaços de seu corpo no chão, mas ainda vivo, o pequeno Wilbur tentou amenizar a agressividade do careca, apelando a pouco tradicionais práticas de marketing político. Tem uma peruca pendurada no seu queixo. Vai colocar a barba de mole. Mas o Enéia não era aquele centroavante gente fina do Parmeira. Kowalski, seu odioso! Adolf, seu bastardo! Benito, seu mela cueca! Idiotas! Estraçalharam o Wilbur! Viver é podre! Meu nome é Vanderlé! E gritando alucinado, babando e bufando feito um bode, o barbudo do ermitão das cavernas ordenou o fuzilamento de Wilbur e ficou se esguelando desesperado a ponto de explodir feito uma melancia com uma bombinha de mil dentes. Seus humanos miseráveis! Meu nome é Tete! Wilbur, meu filho! Isso é droga pesada, Wilbur!